exato momento não existe mais brabo na casa. A partir desse exato momento, quem manda nessa porra são as meninas gostosas. A festa é de vocês, hein? Rapaziada, Master Atração, qualidade e força é aqui. Vem, chama o teu vulgo malvadão. Ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. DJ Frequency Mix. Simplesmente. Dizendo que tá com saudade. Quer ir embora, pode ir embora. Porta aberta, à vontade. Só não vale ligar. Dizendo que tá com saudade. Quer ir embora, pode ir embora. Porta aberta, à vontade. Só não vale ligar. Dizendo que tá com saudade. Não se assusta, só mexe o bumbum. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.